da goela pra comédia, muito menos vacilão. Aqui o bicho pega, não tem estia não. Quantas vidas já tirou aqui nesse mundão? Se acha o poderoso, se acha o bandidão. Será que Jesus Cristo vai estender a mão pra um cara que matou aqui vários irmãos? Sua sentença já foi dada, não tem como voltar. Vai pagar no inferno, vai sofrer, vai chorar. Arrependimento, é tarde pra você. Tinha que ter pensado antes de se envolver. Puxava o gatilho, nunca deu estia. Maluco na sua frente, com certeza morria. Vai morar no inferno, pois lá não te dão estia. Na casa do demônio vai ser sua moradia. Será que Deus ainda olha pra mim? Depois de tudo o que fiz, o que será de mim? Outros na frente da minha arma, eu já vi morrer. Quanta dor, alguém chorou, eu fiz uma mãe sofrer. Vai morar no inferno pra tu ver o que é bom. Vai morar no inferno pra tu ver o que é bom. Vai morar no inferno e lá nós não dá estia. Na casa do demônio vai ser sua moradia. Eu quero saber desse lugar o que eu estou fazendo aqui. Não dá pra sorrir, só dá pra chorar. Eu quero daqui poder escapar, arrependido de todos os pecados, mas o choro é eterno. Ganhei de brinde um tiro na cara e um cômodo no inferno. Voltar no tempo não dá mais, vago na escuridão. Grito de choro aqui é mais triste, dolorosa solidão. Podia estar em casa com minha filha e os meus parentes. Podia estar na casa de Deus ouvindo os conselhos dos crentes, mas não, preferi a rueira lá fora. Quem mata paga e eu tô pagando agora. Quero sair desse inferno e ir embora. Lugar escuro, choro me apavora. Será que Deus ainda olha por mim? Não quero esse fim, ore por mim, Deus não me deixa aqui. Eu quero sair das garras do mal, descansar na casa do Senhor. Só sofrendo o que eu sofri, eu descobri o que é o amor. Será que Deus ainda olha pra mim? Depois de tudo o que fiz, o que será de mim? Frente da minha arma eu já vi morrer. Quanta dor, alguém chorou, eu fiz uma mãe sofrer. Vai morar no inferno pra tu ver o que é bom. Vai morar no inferno pra tu ver o que é bom. Vai morar no inferno e lá nós não dá estia. Na casa do demônio vai ser sua moradia. Você quer clemência, pra Deus pede perdão. Ajoelhe, reze, mas não vai ter a salvação. Sempre estive do teu lado, te dei tudo o que queria. Faço homem virar bandido e mulher virar vadia. Tô no barraco da perifa, na mansão do senador. Não preciso de convite na casa do pecador. Te acompanhei no boteco, te dispensei na igreja. Difícil esquecer de Deus, enchendo o rabo de cerveja. Não quero papo com você, chega, basta de conversa. Você vai morar comigo, essa foi sua promessa. Sua alma me pertence, eu sou o seu novo pai. Dizem que tu vai sair, mas daqui você não sai. Será que Deus ainda olha pra mim? Depois de tudo o que fiz, o que será de mim? Outros na frente da minha arma, eu já vi morrer. Quanta dor, alguém chorou, eu fiz uma mãe sofrer. Vai morar no inferno pra tu ver o que é bom. Vai morar no inferno pra tu ver o que é bom. Vai morar no inferno e lá nós não dá estia. Na casa do demônio vai ser sua moradia. www.djmixer.rg3.net